4, mais 5, guarda o mais 1. Retira autorizado de vermelho. Zero graus, 1, 2, 9.

fique atento à movimentação de pessoas, viaturas do Pátio 3, ok? As torres de iluminação também. Aproxime pelo setor sul do campo. O vento é 100 graus, 109. Ok, vai se aproximar pelo setor sul, vai ficar atento aos pontos de iluminação e quem estiver na área que está no final da 100. Zero graus. Cosma 0510. Colado aos 47, controle 1-2-0-7-1-8-0-8-3. O Charlie Alpha Tango, a posição que foi informada aqui é a 07 do pátio. A vista o fiscal? Aí, do São José, bom. Para o ministro 360. Então, vou no 360-593. Controle Salvador, recepção do Itaíru, Monomica 10. Turme, eu vou para o outro e responde que parece o Controle Salvador no 0-1. 771 e reporte de alta altura do Delta. Salvador 1, bom dia, o azul 271, testando na final da comunidade. Teste azul 271, a vista tampa? Firmo. Pouso autorizado 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso 10, 271. Tudo campo para evitar aproximar simultaneamente com a BR da Azul na final da 1-0. Isso, exatamente. Você vai contornar aí próximo à cabeceira 3. Isso, afirmativo, vamos fora do solo. Charlie Alfa Tango, Charlie do Taxi, Silêncio, dia 20, até o Pátio 5. Follow. pouso na 1-7, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. O que isolou? Mantém disparando o setor, não está aguardando autorização para interceptar o final, para dar um teste. Aguarde um minuto no setor e após ser autorizado. da comunicação do seu pouso, vai para alguma hora de bater? Salvador, boa tarde, é o voo 2013. Voo 2013, contato com a Fernanda Dolores, de um hotel 360. Alvorono. A 360 na Alvorono, voo 2013. final, na fita permanente do controle do instalador, que é 381-09. Alternativa 2. A equipe 28 com 20, ou 2013. Charlie, I guess I'm going to be right. estrutura de conhecimento do controle, uma técnica de estrutura deste controle de carregador. Quando estiver em 2000, para prosseguir para a Gol direto para a Serra Nova, né? Pela sua informação, você já foi de alto instinto. A passagem do Sêneca à frente segue o mesmo e reforça a linha de pronto. descent sequence 1-200, small for 9. Sequence 1-2-3, too small is 5. Yes, sir.